Então, tudo no esquema. 30 segundos para Brunão. Double three. Ó. Oh. E aí? Quero ver. Ó. Oh. Oh. Agora eu mostro que o seu freestyle não presta. E não adianta vir com as manjadas falando de testa. Cê tá ligado que eu não sou moleque. Agora eu chego e vou mostrando aqui como que faz o rap. Você é o RH e eu falo pra você. Falando de RH até lembrei do RG. Agora eu vou mandando que eu não sou moleque. Vou te dar mais murro que o número de um CPF. Qual foi? Até perdi um pouco o beat. Mas tá ligado que eu chego, vou mostrando no repeat. Cê tá ligado que eu chego e mando pesadão. Depois dessa batalha você sai com a cara no chão. Eu não paro, eu chego na batida. É o Bruno que chega pesado aqui. Agora a rima te alucina. Cê é louco. Pesado. Aí. Double three. Ah, esse foi o Brunão. Agora 30 segundos RH, poucas ideias. E aí, mulher? Como é que fica RH? Vai matar ele? Acho que vou. Mata ele. Você chegou aí falando de alucinação. Aí na humildade cê tá alucinado, irmão. Você falou que minha rima ia alucinar. Aí verdade, cê achou que ia me ganhar. Isso que é tá alucinado, cê falou que não. Isso é verdade, você não vai ser campeão. Eu chego no freestyle assim mostrando pra você que eu chego e desenrolo mandando RAP. O título do meu lado não para de balançar. Oi, tá ligado que hoje nós vamos empatar. É 2x2 e vai ficar igual. E eu que vou chegando e mandando na instrumental. O beat tá tocando no RAP. Aí na final vai ser eu e você. Você é louco, já jurou, mano. Tipo, ô, Brunão, descartou, tio. Como, não, mas Brunão? Como que é isso, hein? Não tomou nada. Onde tem retas, tem umas horas de geral. Curte sem limite, é Grajaú. Rap City. É Grajaú. Rap City. Onde tem rap até umas horas de geral. Curte sem limite, é Grajaú. Rap City. É Grajaú. Rap City. 30 segundos para Tito, pro Tito ver o que vai pegar nessa fita e a gente decidir, meu Deus. Você é louco. Aí. Mata ele. Olha só, mano, que engraçado. Ah. Freestyle composto não é um samba enredo. O Brunão não me atacou porque ele tava com medo. E entendeu, né, malucão, sem rave. E o outro chegou aqui, moleque, meio crazy. Falou, vai ser eu e você lá na final. Desculpa, truta, e você não tem potencial. Olha só como é que a gente faz. Mostrando no verso, entendeu, parceiro, perpicaz. Olha só, moleque, essas situações. Aqui alto, outro baixo, Rio Negro e Solimões. Não entendeu, né, mano, essa que é a fita. Tito JB chega, parceiro, acabando com os parasitas. Não entendeu, parceiro, freestyle aqui é arte, lembra até de um desenho, é Chumbi e Bacamarte. Ô, tio, esses caras é muito besta, mano. Hip Hop Kids.